Yankee Delta Charlie, confirma. 600, ponto de espera da 0 Pro. Meu nome é 00, mantenho ponto de espera. Tá, segue estacionamento no portão 08. Boa tarde, Papatango, Charlie Charlie. Papatango, é com Charlie Charlie, contatado a saída Alvo, tudo mantém a 3 mil pés. É, em exceção para 3 mil pés inicialmente? Inicialmente 3 mil pés. Ok. Pro de coral. Lima Papa Mike na escuta. Cheque trem, ligue pouso 1-0, vento 080 graus, 239. Trem baixo travado, autorizado pouso no 0, Vitor, né? Pro setor norte da torre. Ainda não tá visual, tá autorizado a aproximar, senhora? Não entendi a informação direito. Lima Papa Mike irá reportar visual com o helicóptero que está se aproximando do setor norte da torre. Setor norte do aeródromo. Afirmativo, quando visual vai reportar visual. Lima Papa Mike. Então, Lima Papa Rambel é com Mike Oscar? É com Mike Oscar, ingresso na perna do vento da 1 a 0. Gato, a intenção é cruzar para o setor sul, para o Itapuã, que é autorizado a baixa altura. Via litoral. Mate. Maravilha, obrigado. Vento, Mike Oscar. O Dan pode chamar o controle, o 3283? 3, decolado a 06, chame controle 2008. 208, obrigado, tchau, tchau. 16? 3, 4, 1, 16. Vai correr, professor. 3283, contato a saída pouca, sobre manter 190. 903283. Trip 56, 2 juntos de aproximação, aguardando o ticho alívio, ajuste no 008, reporte baixado e travado. Patará 5626. 98. 198, passando agora, web 8. E reportar visual com o helicóptero que também está a aproximadamente 4 milhas da pista 17. Sim, o vento é 100 graus, 22 nós. Já posso visual com o mesmo e mantenha a minha escuta. Vitor e Yankee, Vitor no solo aos 16 com impacto de funcionamento. No passe geral, do 3. Gente, ele vê direitinho no solo, lendo 21 decimal 9. 2 ou 9. Como é que eu estou aguardando para cruzamento? É com o Mike Oscar, sim. Aguarde e mantenha a posição, aguarde e mantenha para pouso na 1 a 0. Certo, vai aguardar, Mike Oscar. 3, o papá, Vitor Yankee, Vitor. 1 a 0 graus, 069. 5626, trem baixar travado. Yankee Delta Charlie, visual com tráfego à direita, um helicóptero. À direita? À sua direita, afirmativo. É, em breve ele vai ingressar na perna do vento da cabeceira 1 a 0. Negativo, não estou visual com o aeronome, não. É como é que o Oscar está visual com o tráfego que decolou nesse momento da cabeceira 17, está prosseguindo com proa norte-oeste de Salvador? Ainda também não visual, está mantendo 500 metros. Falou, a perna do vento é 1-0. Gente, Yankee Delta Charlie vai manter a presente proa e aguardando instruções para transferência. Charlie. Yankee Delta Charlie, seu reporte visual com o helicóptero está ingressando na perna do vento. Charlie. Lima Papa Mike, continua estando esperando o setor e aguarde instruções para aproximação. Lima Papa Mike. Ué, como é que eu acho que essa visual cara na posição aqui não? É, pode também cruzar na vertical da aeródromo na ponta média, se autorizar. Aguarde alguns instantes. Aguardar mais tarde. É, tô aí. De autorização para transferência do, pro controle. Ok, já está visual com a aeronave. 86, coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Pronto, 4 de manhã. Jeep 5486, só observa a aeronave que vai estacionar, acredito, à esquerda do senhor. É, coordena o que é pedir solo, por gentileza. Ok, vai ficar atento, 5486. Vamos, Salvador, vamos, 333, só por quantidade de tempo. Tá, caiu. Aguarde coordenação. Não, 3283. 219. Eco, Mike, eu acho que a Trato vai estar autorizado o cruzamento da 19028. Trato vai ser cruzar para o setor Whisky, está autorizado. Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. 3562, só está inteira na área da companhia puxando no Pátio de Destino. 7562. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Yankee Delta Charlie, mantenha-se com as visuais, 500 pés, azul, sinal 008. Charlie. Papatango Eco, Papatango Eco, Charlie, Charlie, autorizado direto, Monte Claro, restrito a nível de voo 050. Oi, Papatango, como é que fica? Repetiu o cruzamento? Está final para pouso no hotel de Aviri? Gente, é com o Mike Osh, a forma de solo controlado. Vento 080 graus 99. Nós venham atrás para informar. Certo, Mike Osh, na portaria de próxima decolagem. Vento da 1-0, cadê o pouso na 1-0? Romeu Golf Vitor, reporte para modificação da Zega. Pode ficar na presença, não pegou o Vitor. Meu Golf Vitor, ciente, plano de bomba de... Zero da 1-0. Então, 3283, mantenha nível de voo no 70. Voo no 70, 3283. Controle, é o Yankee Delta Charlie. Papatango Romeu Golf Vitor, plano de bomba de cada Zuno 621. Reporte no Pandel, desse. Dá pra descida, senhorita, continua a descida, tá bom? O meu Golf Vitor desça para 4 mil pés. Ajuste no 008. 4 mil, 008. Então, na aeronave está no pátio 3, sem interferir com a mesma, reporte em solo controlado. O Lima Papa Mais. Portará no controlado, Lima Papa Mais. Torre Salvador, boa tarde. Webjet 5857, final já com 3 recados. Web 5857, tráfego já avistado, continua a aproximação, ajuste na 008, aguarda autorização para pouso. Corrigindo, então agora não é mais 09, é 08, ok? Confirme? Ajuste é 1008. 1008, o ajuste Web 5857. 5768. O Gol 9600, decolado aos 22, chame controle 120-8. 20-8, boa. Torre Salvador, Papo Uniforme Victor no Mike Lima. Papo Uniforme Victor, Mike Lima, prossiga. Opa, 170, chama Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 1.85. Torre Salvador, Gol 600, muito boa tarde, passando 2.000 para 370. Uno 600, contato da saída Puca, submantenha 370. 370 acendendo, Gol no 600. Vento 070 graus, 129. Livre com 3 checados, 5857. Papa Mais, que está visual com triplo e está visualizador aqui. É o filme? E Papa Mais, está visual com triplo aqui no 4-3. Tente o Lima Papamai. Já em solo controlado? Ainda não. Tente a parte em solo controlado. Tipo 5486, Delivetax até a ponte de espera da pista 1-0 via pátio, Índia Alfa no ponto de espera vai chamar a torre em 118-95, 1-1-8-95, o ajuste 1-0-0-8, prosseguir como número 2, ok? Ok, mas estamos falando de Alfa no ponto de espera da torre. Vamos lá, Mike, solo aos 2-3, até o retorno. Boa tarde. daqui a pouco mais. Base G4B, Roberto BB. Na torre em 198 decimal 95, ajustado 1008. Bom voo. Da Índia, Pantera 10, 12, 18, 9, 5, 5, 8, boa noite, 3, 6, 7, 4. Não, não zero, senhor, de preferência. Torre, Salvador, 1-3-3-3-3-4-0-0-0. 1.500 pés, né, para dar uma agora, onde eu vou. Pessoal, objeto 5857, boa tarde, taxi via Alfa, reportante da GDET. Alfa, GDET para o gate? É reportante da GDET, o gate previsto é 05. Da GDET para provável 05. Solo Salvador, papo de bom, Victor Mike Energy para ingresso na Lima. Vitor, Mike Lima, autorizado ingresso na Lima, contorno o pátio, até o través do 062. Contorno é do pátio. Voo 1924, coordena a equipe de solo, após o tráfego de pequeno porte, liberar a retaguarda, está livre o pushback e reporta táxi. Qual aeronave vai passar na retaguarda? Objeto 5857, ingresso Juliette para o portão 05. Juliette 05, obrigado. O 1-3-3 acione 5410 no transponder e chame controle 120-8. 5410-1208, gol 1-3-3-3, boa. Controle, muito boa tarde, gol 1-3-3-3. 1-3-3-3, contato radar, turba 360, saída da El. 360, da El, gol 1-3-3-3. Trip 5486, vento no 00 graus, 179, nível de decolagem da 10. Ele está iniciando 5486. Mike Lima, após o parqueamento aí do Boeing, da Web, no 05, continue táxi até a ponte para da pista 1-0, quando lá a torre 1-8-95, ajuste 1-0-08. Desde Victor Mike Lima, 1-8-1-8-5, vai chamar a torre, você espera. Qual uniforme Zulu, Delta Zulu, ciente, mantenha-se em condições visuais. Na escuta do controle, reporte no ponto ideal de descida, ajuste no 008. Lima, Kilo Zulu, prossiga para o solo. O Alfa Zulu, mantenha nível de voo 095 em condições visuais, ajuste no 008. Esteja atento a tráfego 9 horas, 2.6 milhas. Mesmo rumo, é um Romeu Vitor 9. Vitória 1510, Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, prossiga. Rotatória 1510. Chame torre na frequência 1118, destino 295, Romeu Golf Victor. Controle Salvador, trip 5486. Trip 5486, prossiga. Ok, decolado perfil Momo. Trip 5486, contatada a saída Momo, sube e mantenha 200. Ascensão 200, 5486. 208. Cliente vai apontar na final, do governo. 2685. 2685, Salvador. Autorizado até o ponto de espera, via pátio. Índia Alfa no ponto de espera vai chamar a torre em 1-18-95, o ajuste no 008. Bom voo. Passando Zulu, Eco, Foxtrot, mantém as condições visuais, invisível 095, após o ponto de altecido, ajuste no 008. Mais rápido. Guardando. Golf Victor, só contém pátio de estacionamento? Pátio 3. Tem, que eu tenho aproximação, aguardando a autorização para pouso. Romeu, Golf. Ok. Sou Mike Lima, decolado aspeito, não mantém a minha escuta, aguardo transferência para o controle. Mantendo a sua escuta, Victor Mike Lima, vai curvar à direita. Está autorizado o cruzamento agora à direita. O Victor Mike Lima, mantenha a minha escuta. Mantendo, Victor Mike Lima. O Romeu Golf Victor, cheque trem, livre pulso 110, vento 110 graus, 219, Victor Mike Victor. Romeu Golf Victor. Trem chegado, afinal curtíssimo, Romeu Golf Victor. Vou entrar em contato aqui com ele e já retorno com o senhor. Papatango Romeu Golf Victor no solo 32, índio direito chame solo em 1-2-9. Enter. Torre Salvador, boa tarde, gol 9924, aproximando o ponto 0-1-0. Gol 9924, anima até capoeira no 0. É, manter 1-0, bom, no nosso destino. 1.500 pés, ajuste no 008. Reporte visual com Papá Romeu Zulu Alfa Zulu. Controle Salvador, muito boa tarde. É o Papa Uniforme, Victor Mike Lima. Victor Mike Lima, prossiga. Victor Mike Lima decolado, está com 0127 no transporte. Solicitam a maior altitude, senhora. 1-3-3-0-4-5, se possível. Victor Mike Lima, mantém-se em condições visuais, corredor a chão no meu pé. Tráfego 12 horas, na posição de 6 milhas, mantendo corredor a chão no meu pé. Gente, mantendo 1000 pés o Victor Mike Lima. Pelo azul, pode sentar agora, que acho que já tá livre lá. Tipo, 3.500 pés, ajuste no 008. 3.500, 1.008, Juliana. Confirme meu pátio. Gente, tá pronto pra cópia? Whisky Yankee Uniforme autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 400, via Upper Zulu 10, SMAP, Lufto e após conforme a rota do plano de voo, decolagem da 17, perfil de saída da EL, Leda após bridge, curvando à direita, a cena transponder 54, 16, controle APR 120, décima 8. Olá, 24, decolado aos 35, chame controle 208. 608, obrigado, bom dia, Olá, 24. Trote, desça para 4.500 pés, ajuste no 008. Vitor Mike Lima, confirme destino. Terra 90, Charlie Lima, senhora. Então, 3192, chegada a Mari, desce inicialmente a nível de voo 1960. Controle de Salvador, voo 1648, informação CB. 1648, desce para nível de voo 050, a chegada é Mari. Chegada a Mari, desce para 050, voo 1648. Papá Uniforme Vitor Mike Lima, seja atento a tráfego na posição de 3 horas, 1 milha, mantendo 500 pés. Gente, Vitor Mike Lima, está voltando para o Controle Salvador, boa tarde, Gol 1924, decolou na Puca Caju. 1924, sai da Puca, atenção a 350. 350, Gol 1924. Patango Eco, Charlie Charlie, quando possível, estimar de pouco. Menino 60, são 3192 para mim. Então, 3192, desço para nível de voo 060. Papá Uniforme Hotel Índia Papá, gente, mantenha-se em condições visuais. Ajuste em Salvador no 008, reporte no painel desse. Patango Eco, Charlie Charlie, seguinte, 1936. Controle de Salvador, Sané 6326, chegada a Mari, desça para nível de voo 070. 070 na... Tente, acione identificação. Que ele Lima, Kilo Zulu, para o solo. Ok, assim que chegar no meu sistema, chama para cá. Só confirme, por gentileza, raio ideal, ideal, isso aí de vocês. Certo, sempre chegar aqui, eu chamo pra cá, problema que eu usou. Papá, o meu Zulu, Alfa Zulu, reautorizado. Autorizado descida para 2.500 metros. Gente, 2.500 pés, Zulu, Alfa Zulu. Papá, uniforme Zulu, Delta Zulu, desce inicialmente para 3.500 pés, tráfego... Na posição de 2 horas 5 milhas, ultrapassou definitivamente para 3.500 metros. Papá Uniforme Zulu Delta Zulu desce inicialmente para 3.500 metros. O Zulu Delta Zulu ciente para 3.500 metros. Bono 648, confirme a velocidade indicada. Bono 648, 2409. Sim. Apartando Zulu Eco, Foxtrot, esteja atento a tráfego 12 horas, 8 milhas. É o Romeu Vitor 9, passando nível de voo 060 para 3.500 pés, mantendo 140 de ground speed. Olha o Bono 648, vai atingir 050. Bono 648, desça para 2.000 pés, ajuste no 008, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, Bono 008, autorizado LS, reporte estabilizado. Bono 648. Abatango Eco, Charlie Charlie, chame centro, Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. Então 3192, desça para 3.000 pés, ajuste no 008. 3.000. Tané 6326, desça para nível de voo 050. 050, 6326. Apa Uniforme Vitor, Mike Lima, na escuta? Apa Uniforme Vitor Mike Lima, esteja atento a três tráfegos em aproximação para Serra Novembro Charlie Lima. Tem um tráfego na sua posição de 11 horas 19 milhas em descida, passando o nível de voo 055 para 2.500. Tem outro na posição 12 horas 18 milhas, passando o nível de voo 055 para 3.500. Frequência livre para coordenação. Apa Uniforme Vitor Mike Lima. Também recebeu um novo plano, senhor. Então, 3192, desça para 3.000 pés. Gol no 924, autorizado direto Maceió, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, gol no 924, obrigado. Gol no 924, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, gol no 924. Gol no 25.486, na proa de lençóis, cruzando 1.96. Trip 5486, chame centro, Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, Brasil.